anticipated moment in racing. Opa, voltamos então, pessoal, para o bloco, o último bloco agora das perguntas, né? Temos duas perguntas essa semana e também vou dar um pequeno parecer sobre New Hampshire, que é a próxima etapa da NASCAR, onde que vai a Xfinity Series e a Sprint Cup, né? A Truck Series esse final de semana de descanso. E tem também as corridas da Kyle Busch, né? Vai correr lá também no sábado. Perdão, na sexta-feira ela vai correr logo após o qualify da Sprint Cup, né? E temos também no sábado, aí sim, no sábado, temos a NASCAR Wheel Modified Tour, né? A New England Hunter. Então, geralmente costuma ser corrida aí, sempre o Ryan Newman participar dessa corrida da Wheel Modified, né? Então, o Ryan Newman costuma participar e costuma vencer essa corrida aí. Sempre quando corre, toda vez que ele corre, ele venceu. Só um ano ele acabou vencendo e não foi penalizado, né? E perdeu a vitória. Um ano, se não me engano, faz uns 2 anos que isso aconteceu. Mas temos aí um final de semana com muita ação lá em New Hampshire, né? Por se tratar de uma pista com um regional muito forte. Ali tem Stafford, tem ali perto ali, tem várias pistas ali, né? New England ali, para vocês ficarem mais ou menos assim. Fica um pouco para cima ali de Nova York ali, quase lá divisa com... Quase divisa com o Canadá, uma região bem fria assim, bem mais gelada um pouco aí. Mas com certeza, né? Lógico que também é uma região que, pelo menos dentro da pista, o negócio pega e é muito quente. Bom... Vamos então agora para as perguntas, né? A primeira pergunta aqui é do Romulo Baroni. Perguntas no Grupo Loucos por NASCAR, foram as perguntas vieram nessa semana, né? O Romulo Baroni pergunta assim: caso vá para o Chase, vocês consideram Kyle Busch como um dos candidatos ao título? Sim, considero ele como candidato ao título, porque é o Kyle Busch, né? O Kyle Busch é o Kyle Busch, mesmo... Apesar de ter esse pré-frio aí, que ele tem todo o Chase aí, eu tenho certeza que o ano que ele não for o pré-frio, as coisas vão acontecer para ele, porque ele anda super bem, é um piloto muito bom. E a Gibbs em si vem numa linha crescente aí. Espero que ela cresça nessa fase final aí pro Chase aí, né, no campeonato regular, e mantenha esse nível aí. Como aconteceu de vermo na corrida agora em Chicagoland, né? Tivemos 4 carros da Gibbs andando top 5 e tivemos 3 carros lutando fortemente ali, assim, muito forte mesmo pela vitória. Então, muita gente perguntou se isso é o efeito do... A Gibbs melhorou por causa do novo, por causa do aerodinâmico, mas eu vou acreditar um pouco pelo estilo de pista. É uma pista que a Gibbs anda super bem, a Toyota em si anda super bem no geral, então foi uma corrida muito boa aí para a Toyota, muito boa para a Gibbs. Então eu tenho certeza que o carro 18 aí, já segunda vitória no ano, consiga almejar algo um pouco maior aí. Vamos torcer para que tudo dê certo aí para ele e para todos, né? Vamos torcer. Mas eu acredito sim, eu coloco ele como um contender aí, como um dos favoritos para o título. Bom, Doug Nero, o que vocês acharam do Lando Castle, que conseguiu participar praticamente de todas as provas da Sprint Cup, porém, nunca traz resultados satisfatórios, exceto no Super Speed. Lembrando que na Xfinity, categoria principal dele, ele também não anda lá essas coisas. E na opinião de vocês, o que falta para começar a melhorar? Bom, primeiro falta o carro, né? Ele tá num carro aí meia boca, né? Com esse carro que ele tem aí, não vai conseguir fazer nada. Eu tenho certeza que ele não consegue melhorar nada, adiantar nada. É realmente um carro para estar participando das corridas mesmo, um carro para participar dos eventos, né? Ele ainda não tem um carro que é lutador, um carro brigador aí por vitórias, né, o Lando Calrissian. Então, assim, pelo carro que ele tem, pelo trabalho que ele vem fazendo, então digamos que está tudo dentro de uma meta aí, ele está cumprindo desejar o que ele pode ser feito aí, que é top 15, top 20. Excelente para ele é top 10. Um ótimo resultado é o top 15 e um bom resultado é o top 20 aí nas X-Wing Series. Já na Sprint Cup, um buraco mais embaixo ali, um excelente para ele é top 20, né? Um bom resultado é um ótimo resultado, é um top 25 e um bom resultado, pelo menos um top 30 aí para o Lando Calrissian. Não tem um bom carro, não tem um dos melhores carros, não está uma equipe muito bem estruturada, né? Talvez se ele tivesse a oportunidade de voltar para uma equipe grande, o Lando Calrissian talvez teria bons frutos aí, colheria bons resultados aí. Mas vamos esperar um pouco aí para ver aí se ele consegue essa vaga para corresponder realmente o que você, Doug Nero, espera dele. Bom, essas foram as perguntas da semana, né? A pergunta do Romulo Baroli e do Doug Nery. As duas perguntas aí para essa semana aí. Vamos então agora dar um pulinho lá para New Hampshire, né? Já se preparar aí. Todo mundo está preparado aí para New Hampshire aí. Já ficar afiadão aí. Final de semana, duas corridas, uma da X-Fun Series no sábado. E a X-Fun Series no sábado à tarde, às 5 horas da tarde, tem a largada do Green Flag para a Lex Region 200, né? E temos também no domingo a Sprint Cup, a largada às 2h30 da tarde, a 5 Hour Energy 301. Lembrando que esse patrocínio aí, né? Como vem sendo como é sempre aí, folclórico lá em New Hampshire. Lá é o no patrocínio vai a quilometragem e não por milhas, né? Não é as milhas aí, sim, é a quilometragem da corrida, que são média aí 300 km. Bom, pessoal, falar um pouquinho aqui sobre New Hampshire, né? A corrida, o recorde de pista, né? O recorde de pista ainda, quem detém o recorde de pista durante a corrida ali da volta mais rápida é o Jeff Burton. Jeff Burton, que em 1997, esse recorde é bem antigo, né? Já tá batendo casa dos 20 anos aí. O Jeff Burton conseguiu 117 milhas, ponto 134 aí. Foi o recorde dele aí. No Qualify, é do Brad Keselowski do ano passado, né? Conseguiu 140 milhas. A corrida que mais teve troca de liderança foi em 2003. Perdão, 23 em 2002 e 1996. Tivemos também a chegada mais apertada do Denny Hamlin, 0,068, né, do margem de vitórias do Jeff Gordon em 2007. E a corrida teve mais bandeiras amarelas foi em 1994 com 17. 1994, que foi a estreia dessa pista aí, perdão, 1983. Foi a segunda corrida dessa pista aí, né? O recorde dessa pista aí com 17 bandeiras amarelas, ainda não chegamos lá. Bom, uns números aqui de montadoras: a Chevrolet tem 18 vitórias, né? A Ford tem 3, a Toyota tem 4, a Dodge tem 3 e a Pontiac tem 2. Vitórias por donos de equipe, né? Por owner points lá, os owners, né? A Hendrick tem 9 vitórias, a Jack Roush tem 7, faz tempo que eu não venço. O Joe Gibbs tem 6, Roger Penske tem 6, a Richard Childress tem 4, e juntando as outras equipes, os outros times aí, são 8 vitórias aí para os outros times aí, não tirando os grandes aí. 22 anos de corridas, vamos completar aí 40 corridas da Sprint Cup lá em. Vamos completar? Não, nós já temos 40, né? Já vamos fazer, vamos para o número 41, né, de corridas lá em New Hampshire. A primeira corrida foi no dia 11 de julho de 1993, vitória do Rusty Wallace. E a última foi do Joe Logano no Chase do ano passado, creio que todos vão lembrar. Vencedor largando da pole, aconteceu isso 5 vezes. A última vez que o pole venceu foi o Ryan Newman em 2011. Então, creio que o pole desse final de semana aí tem uma boa tarefa aí para ver quem sabe se ele entra como sexto aí, né, piloto a vencer, largando da pole em New Hampshire. Uma situação bem complicada. O pole position, né, a vitória largando do top 5, né, foram 11 vezes que aconteceu em 40 corridas, e largando o top 10 foram 22 vezes, largando de 21º para trás, né, foram 9 vezes que largaram de 21º para trás. E lá do finalzão, lá do último, lá, né, o piloto que venceu largando da pior posição aí, foi o Jeff Burton, em 1989, que ele largou em 38º e terminou a corrida vencendo. O piloto que mais liderou voltas foi o Jeb Burton. Jeb Burton, né, que venceu 99, venceu 2000. Ele venceu os dois anos seguidos aí, essa corrida aí, né, o Jeff Burton. O Jeff Burton, que realmente é muito bom. Então, o Jeff Burton venceu essas duas corridas aí. Eles foram os que mais voltas lideraram, né? O Jeff Burton liderou 300 voltas, todas as voltas em 2000. Então, pessoal, esses são alguns dos números aí, né? O piloto que tem mais corridas é o Jeff Gordon, participou de todas as corridas, né? Tivemos vitórias, temos três pilotos aí com empatados no número de vitórias aí. Então, esses são os números aí, pessoal. Quem tem vitória, Jimmy Johnson tem 3, Kurt Busch tem 3 e Jeff Gordon tem 3. São os três pilotos empatados no número de maior vitória lá em New Hampshire. Então é isso, pessoal, isso aí são os números, né, de New Hampshire aí. Só lembrando que o ano passado só deu Ford, Keselowski venceu a primeira corrida do regular, do campeonato regular, e Joey Logano venceu a corrida do Chase. Em 2013 já foi a Toyota, o domínio da Toyota. Brian Vickers venceu a corrida do campeonato regular. E do Chase, quem venceu a corrida do Chase foi o Matt Kenseth em 2013. Então, pessoal, esses são os números aí para o final de semana em New Hampshire. Estamos aí, então, digamos que estudados e preparados para o final de semana em New Hampshire. Revejam esses números aí, deixa anotado aí e vão e fazem aí mais ou menos uma estatística de quem realmente possa vencer a corrida aí, que é muito interessante. Então, pessoal, vamos agora dar uma passada no entrelist das duas categorias que vai estar nesse final de semana na pista, né? A Xfinity Series no sábado e a Sprint Cup no domingo. Vamos lá agora, né? Vamos começar com a Xfinity Series, né? Vão ter no total 39 carros, temos 39 carros inscritos aí, né? Numa lista preliminar. Deixa eu confirmar aqui se foi adicionado mais algum carro. No carro número 13 vai estar o Derek White, o BJ McLeod vai estar no carro número 15, né, que já no entrelist, no primeiro entrelist aí, né, que já foi substituído já pelo Todd Pack, vai estar no 15, né. No carro número 19 vai estar o Jeffrey Green, Danny Hamlin vai no 20, Didi Lopton vai estar no 25, Mike Wallace vai estar no 26, né, e o Kyle Busch vai estar no 54, além do Ben Rhodes vai estar no número 88 nesse final de semana. Então, tudo bem definido aí, foram inscritos, confirmando aqui, né? Tivemos realmente 40 carros inscritos aí, ou seja, todos os carros que estão inscritos aí vão largar. Então, não vão ter muito problema aí. Vencedor para essa corrida aí, para mim, quem vence a corrida no domingo vai ser o Chris Buescher. Ele vai desbancar todo mundo aí, vai vencer essa corrida, deixando todo mundo para trás. Já na Xfinity Series, né, dá uma passada no entrelist por lá, que foi realmente, só deixa eu confirmar aqui o entrelist aqui, mas não tem nada de diferente aqui nesse entrelist aqui, né. Tivemos 44 carros inscritos. Tá difícil. E claro, né, que o diferente aí, o Black Sheep aí, né, nesse list aí, é o carro 62 com o Will Sorensen, que vinha sendo o Brandon Galgo, mas vai ser nesse final de semana, vai ser o Will Sorensen, vai estar no carro 62. De resto aqui, pessoal, já tá tudo, todos que nós já conhecemos aí, realmente aí, que estão participando regularmente aí. Só vale salientar aqui que o carro 21 volta à pista com o Ryan Blaney, né? O Ryan Blaney volta aí com o carro 21 nesse final de semana em New Hampshire. Vencedor para mim, eu vou apostar no Denny Hamlin. O Denny Hamlin vai vencer essa corrida aí. Ele vai conseguir a sua segunda vitória no ano. Então, esses para mim vão ser os vencedores aí. No sábado, quem vence vai ser o Chris Buescher. E no domingo, quem vai vencer vai ser o Denny Hamlin lá no final de semana em New Hampshire. Bom, pessoal, esse foi o último bloco aí dessa edição número 82, né? Espero que vocês tenham gostado da edição 62. Desculpem, estou sozinho. Realmente não é nada fácil gravar sozinho. Tentei fazer o melhor possível aí, pessoal. Bom, para falar com a gente, vocês já conhecem os meios para conversar conosco, né? Tem o Twitter, tem o Facebook, tem a página Big One Brasil. Por favor, lá no Big One Brasil, vamos lá. Tem, além não só do Big One Brasil também, tem lá no Big One Brasil também, temos o bolão, né, que vocês podem participar lá do bolão do Big One Brasil. Então tem as notícias, os horários das corridas aí. Tem bastante coisa lá no Big One Brasil lá. E claro, as nossas edições vêm sendo postadas lá. Pessoal, então é isso aí. É isso aí, pessoal. Esse é o recado. Espero que você tenha gostado de todas as informações. Um forte abraço. Cuide-se bem, bom final de semana, boa corrida a vocês, né? Além da NASCAR também, temos outras corridas boas também no final de semana aí. Mas claro que o nosso foco é a NASCAR. Vamos estar bem servidos para o final de semana aí, lá em New Hampshire. Pessoal, forte abraço, cuide-se bem, aí até a próxima edição, a edição número 83.